Aqui é Paredão Rottweiler. Um tapa nos seus ouvidos. Agora! Chega que chega! O caninho tá formado! Galera! Ladies and gentlemen! Senhoras e senhores! R.I.D.Z. DJ César Pressão! Tá solteiro, joga lá pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga, joga, joga que vai começar. César Pressão é bom, quando ele entra o som é dobrado. Quem é? César Pressão é bom, quando ele entra o som é dobrado. Agora! É pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. Fala meu parceiro Zequinha, Genial, Ferro, o Leandrinho, o Marcelinho também, tá aqui, vai! Eu quero uma bandida, eu quero uma bandida, quero uma bandida! Só quem é bandido e gosta do César Pressão, César Pressão, César Pressão, César Pressão. Para o João, você e o Breno Gaiado também! Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. E joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga pra cima, já, já, já, já, já, vai. É tão claro e um abraço bem forte pra Gleiciane, Anise, o Wilke Silva e o Robert, toda a comitiva juntinho com a gente. Abraço pra vocês com muito carinho, tá toda a galera aqui, ó. Vai, vai! Chegamos! César! Eu tô na área! Como é que tá? Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. E tá mil grau, tá mil grau, tá, tá, tá, vai! Agora! As por aqui tem doida, as por aqui tem doida, doida, as por aqui tem doida, as por aqui tem doida, doida, as por aqui tem doida quando vê os cara doido. As por aqui tem doida quando vê os cara doido. Toda a minha comitiva do Bar da Morena tá fechado juntinho com a gente. Um abraço pra vocês e um carinho aqui no César. Vem Belém do Pará. Vai! Tá 40 graus e no rock doido. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Bora, tchê! Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem, vem. Só querem as bandidas. Os cara doido só querem as bandidas. Só querem as bandidas. Só querem as bandidas. Bandidas, bandidas, bandidas. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. E hoje lançamento de mais uma equipe que vai seguir o cachorro doido. Que tá do teu lado. Mini equipe Red Hot juntinho com a gente também. Um abraço pra toda a galera, meu irmão. Hoje o som tá perfeito. Tá perfeito! Hoje eu vou dar-lhe a mordida, mordida, mordida, mordida, mordida. Hoje eu vou dar-lhe. Edgar Hightech, sua gatinha. Tá aqui! Hotwire é pressão, é pressão, é pressão. Hotwire é pressão, é pressão, é pressão. Hotwire é pressão, é pressão, é pressão. Hotwire é pressão, é pressão, é pressão. Hotwire é pressão. E as gatinha tá na fita, as gatinha tá na fita, tá, tá, tá, tá. As molecas já estão na fita, as molecas já estão na fita. Bora, ferro! Olha a liga agora. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro Rottweiler e ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Já pensasse? Amigos. Pegava teus amigos. Livre. Teus amigos. Teus amigos. Agora! Eu ia pro Rottweiler e ainda pegava teus amigos. Meu parceiro Marcelino GDK de São Domingos do Capim também tá aqui. Olha aí! Mexeu com a Rottweiler, a mordida é selada. Mexeu com a Rottweiler, a mordida é selada. Mexeu com a Rottweiler, a mordida é selada. Agora! Mordida é selada, mordida é selada. Mordida é selada, mordida é selada. Mordida é selada, mordida é selada. E ela faz o caqueado, caqueado. Vai! Ela rebola e eu tô mordida. E eu tô mordida. E eu tô mordida. E eu tô mordida. Ela rebola e eu tô mordida. E eu tô mordida. E eu tô mordida. E eu tô mordida. Santorini. Não é ele não, é o César. E eu tô César. Paredão, paredão, paredão, paredão, paredão. Rottweiler! E agora? E o Zequinha já tá fechando pra tatuar o Rottweiler na costa. Esse é o cara. Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Presta atenção, rapaziada. Parar pra quê, minha filha? Não para, não! Vai! Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela. Tá aqui no Bad Boy! Eu dava valor, só que ela não dava valor. Preferi o Zé Droguinha no curto trabalhador. Eu dava valor, só que ela não dava valor. Olha só, gente, próximo dia 9 de setembro, lá na nossa comunidade do Abacatal, tá chegando mais um Festival do Licor. E quem é que toca de novo, hein? Rottweiler! Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E o César vai tocando, vai tocando, vai. Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar. Sabe onde tu tá? Aqui é Paredão Rottweiler. Um tapa nos seus ouvidos. Me solta, porra! Para meu diretor Sushi, tá aqui com a gente também. Olha o covarde, chegou! Bora, Fábio, bora, Débora, vocês também! Produção, o resto joga no vaso e puxa... Vai, César! Posso te porrar, posso te porrar. Posso te porrar, posso... Vai deixar! Posso te porrar, posso te porrar. Posso te porrar, posso... Eu sei que tu gosta! Tu gosta, não gosta. Tu gosta, não gosta. Tu gosta, não gosta. Tu gosta, não gosta. Quando eu fico de costa desse cime, você gosta. Quando eu desci, me acabo. Quando eu fico de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro. Para, Vanessinha! Segura, Vanessinha! Vai! Vai! Tu gosta, não gosta. Tu gosta, não gosta. Tu gosta, não gosta. Tu gosta, não gosta. Um abraço pra ti! Quando eu fico de costa desse cine... Bora, Tuca! Bora pra cima, Tuca! Quando eu fico de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro... Três, dois, um, já! Eu sei que conquistou apenas meus sorrisos. você do meu lado é tudo que eu preciso. Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor dos braços. Quero você do meu lado enquanto... É hora que o Marquinho e o Igor deixam tudo no escuro. Alô, Melri! Chama! O Canil tá formado, te vira. Parceiro nosso, DJ David Covarde. Bora, covarde. Vai! Bora, ferro! Bora, meu parceiro Adriano, mecânico de motos e equipe Bob Shop. Vai! Não, não faz isso, não. Para, covarde! Tu sabe, covarde! Tu sabe, covarde! Se essa pressão é bom, quando ele entra o som é dobrado. Se essa pressão é bom, quando ele entra o som é dobrado. É pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. Aí tá na mão do Marquinho. Usina do coqueiro e o nascimento. Deixa no escuro. No escurinho. No escurinho. No escurinho. Agora! Bora, fumaça! Tá juntinho! Tá aqui, meu irmão! Esse é o cara! Meu parceiro Thiagão também, fala, Thiagão! Bora, Beth das mordidas! Parceiro Fábio, grande DJ Fábio, da carretinha Bad Boy, do Maranhão, tá aqui, meu irmão. Vagazinho, vagazinho, vagazinho, vagazinho. Bora, Serginho dos Firmizas. Um abraço pra tu. Alô, Bela. Pra você tá na minha, eu também te quero ver devagar e vestir. A nossa casa é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não há tempo de tanto. Vem. Tu conhece essa mulher aí? Nem eu. Como é o nome dela? Chama Rafaela Canelada. Por que será canelada, hein? Tu emprestou dinheiro pra ela? Ela não te devolveu. Ah, foi o Rony que emprestou, foi? Um abraço pra você, Rafaela Canelada, tá diretamente de Bujaru. Aqui pro Canil. Um abraço, César. E a Beth das Mordidas também tá aqui, Thiaguinho. Ai! César Pressão. E a mulher ciumenta fala assim: oh! Pode me tirar tudo que eu tenho, pode falar tudo que eu faço, mas eu só te faço um pedido. Não encosta no meu namorado, só não encosta no meu namorado. Não encosta no meu namorado, só não encosta no meu namorado. Namorado, namorado, namorado, namorado, namorado. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Nossos megas camaradas sempre também com a gente. Valeu, meu irmão! Parceiro de garra e tech, a sua gatilha Natalice por aqui com a gente. O Artuzinho do Coqueiro e o Nascimento sempre do Lajino também. Só valeu para meus manos de Cui. Bora, diretor Sushi! E o David Covarde para meu parceiro Ferro GDA. Ao Lajino do Leandrinho, do Marcelinho, toda a galera! E o Michel! Vai, Michel! Um abraço do César. Pega o Michel. Essa mulher não tira o meu nome da cabeça dela. César Frição, meu gostoso. Vai. Agora. Quando ela dança, essa menina dá aula. Senta pra caramba, essa menina escangalha. Mas chegando na aparelhagem, ela é a sensação. De shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Alô, Melri! Que babatão, babatão grandão. Que babatão, babatão grandão. Que babatão, babatão. Nosso amigo Vitor, Marcelo e a Ticiane também tá aqui. Que babatão, babatão grandão. Para Marcelinho, vem, vem, vem, vem, vem. Que babatão, babatão grandão. Que babatão, babatão grandão. Que babatão, babatão. Ai, babatão, meu Deus. Edilson, um abraço pra você. Isso mesmo, Marcelinho. Marcelinho e seus filhotes também, meu irmão. Os amigos do Samba, do Aurá, também tá aqui, ó. Chá! Bota elas pra mamar, mas é ruim não marcar toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer comprar vantagem, falando que é obrigado. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Aí, aí! Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou. Bora, meu DJ Fabinho Bressão, sabe core. Chegue junto, vem pra cá. César! César Pressão, caralho. Ei, Fabinho, só não vai castelar. Cadê o loló? Me dá o loló. Cadê o loló? Me dá o loló. Beleza, Marinho César! Já subiu lotado o nosso carinho hoje. Domingão, no dia dos papais, meu irmão. Sucesso total, hoje imbatível. E o cachorro doido para a Rottweiler. Nosso dono aí vai ser amigo Edilson, você e o seu grande amor, Lilia. Já do ladinho do Edgar, aí tá aqui, seu grande amor. Para Edgar, meu irmão. Vem, parceiro Paulo, você. Cala aí do digital, meu irmão. Sempre, sempre abraço muito carinho a vocês. Amigo Deco, você da rapaziada aí. Os camaradas da Baixada, pode crer. Ela dança. Não esquece também, família. Nosso amigo Beba, das Marcantes também tá aqui, meu irmão. Um abraço. DJ Vando de Ananindeua. Bora, Vandinho. Concentra que eu vou te pegar um bocado. Relaxa, concentra que eu vou te pegar um bocado. Bora, família! De papão na mão, eu não quero arrumar mais confusão. Olha! Só quero ver a piranha e curtir esse bailão. Safada, cachorra! Quer dar pra mim? Eu vou te dar ali uma mordida. Oi, safada, bandida. E aí, bandida? Meu amigo Edinho, sabe que do ladinho você? é de seu grande amor também, Lídia. Ladina Gigá, o bagaceiro da nave do som. Aí, Gabrielzinho, já aqui na nossa frente. Olha aí, César. Amigo, amigo Marquinho, ele, Rogerinho, Gabrielzinho. É todo mundo por ali, ó. Bora começar no batidão. Bora quebração, bora quebração, bora, bora quebração. Bora, César! Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Pra cima, começando na pressão. Detona, meu DJ! Bora, família! É bordado, né? As novinhas de 18 já quer ir pro hotel. Ela quica no... Ela quica no tal, tá no tal. Terel, terel, tel, tel, terel, tel, tel. E o dó tá por baixo fazendo seu papel. Terel, tel, tel. Muito bem, César, amigo Márcio, por aí você, fala Márcio. Abraço muito carinho, você. Olha o parceiro Elvis. Ele tá aqui no som e dá valor, meu irmão. What Vile, What Vile, What Vile. Eu não escutei, o que é, César? What Vile. Muito bem, as meninas solteiras. A Dida Bacatá, abraço do carinho, meninas de vocês. Estão aqui na Hot Vile, abraço do Fabinho, abração. E o bora, César, bora, César, bora, César, bora, César, bora. E o bora, e o bora. Parceira Rafaela Canelada, você também, a Daiane aqui do lado. Um abraço no bração. Bora começar, bora começar. Bora botar no 12. Hot Vile. Na potranca do bumbum, ela balança e o orixá. Bora, Fabinho, bora, Fabinho, vai. E bora, bora aí, doida. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Eu vou deixar você partir pra nunca. E vocês vão cantar. Você feriu meu coração. Vem com o bichado. A de igreja jubileu. Tamo junto, hein, meu irmão, você. Alô, Fumaça, homem da mídia. Ele já tá aqui, valeu você, Fumaça. Eu vou recomeçar e de você não vou. Ficha, ficha, ficha. Danielzinho no mesmo, você. Parabéns, meu brother. Eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não. Ô, Fabinho, a gente não pode esquecer do meu parceiro Fumaça da mídia, tá aqui com a gente. Fala, Fumaça. Um abraço pra você. Fala, Tiagão. Tá juntinho também. E o Gordinho Hot Vale. Bora, Gordinho. Homem de Limondeua, né, Gordinho? Conhece ele, Tuíra? Bora, meu parceiro Werk Barros. Meu patrão tá aqui. Me dá um vale aí, velho. Vai dar um vale, vai. Não vai não. Eu ainda peço ainda. Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade. Desespero não dá mais. César Pressão. DJ César Pressão. Não dá mais pra esperar. Hot Vibe. Me castiga, eu preciso te encontrar. Vai tocando! Agora! Quando você foi, eu fiquei tão mal. Muito bem, César, te abraço, muito carinho. Olha os casados, o paredão, meu amigo Deco, ele é bem seu grande amor, sempre ao nosso lado. Olha o Deco! Amigo Marquinhos, em Cugia também, você é o Marquinho. E o Tabaquinho, nunca roubou o abacate, tá aqui. É assim, ó! Olha só, família, dia 9 de setembro. Tá chegando mais um Festival do Ligô, lá na Vila do Nosso Abacatal. E o meu parceiro Werk Barros vai promocionar aí pra galera vários bondes de graça do Aurá pra Abacatal, do Abacatal pro Aurá. Esse é o Werk Barros. Galera do Viseu Esporte Clube com a gente. Meu parceiro Paulino da família Maguari também tá aqui, ó! Viviane Batidão, DJ Júnior Vidal e DJ Betinho Isabel. E vamos, César! parceiro Vitor. Vem e tá aqui na Hot! Forte! Hoje queria valer você, meu irmão. E aí, Marcel, como é que é você? Antes nada, agora. Tá só na banha, pode crer. Tudo mudou. Fala, Breno! Confiou. E tua mãe? Meu pai também. Tantos na fila com grana e bens. Tu conhece o Marquinho Bad Boy? Esse é o cara, viu, mas meu? Vou ter também. Apaga tudo. Sou teu amado, teu. Olha aí. Acende tudo. Apaga tudo. Esse é o cara, meu irmão. Eu vou me apresentar à tua mãe. Sei. Apaga tudo. Olha. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Eu vou me apresentar. E ele fala assim, ó. Ele também vai. Só quem é certinho, bora. Esse moço tem que ficar. E o que, César? Certinho pra casa. Bora, bora, bora, para o batidão. Vem, vem, vem. Pra começar, meu cachorro doido. Esse meu irmão, nosso paredão. Aí, meu gerente, não chega aqui na frente, rapidinho. Você partiu meu coração. E se pra todos não quero mais. Não servia pra você. Que de mão dadas não ia andar. Agora veja o sol. Meu parceiro Fábio, de Arthur Iaçu, Maranhão, tá aqui juntinho na Hot. Hot, Faile. Um abraço, César. Não contou que pudesse mudar, que viria a me amar. O Teco e a Lu, né, família? Nem um tiquinho. Com a gente. Aqui, Hot, Faile. O jogo virou. Vai! Como esse mundo gira, como isso não conseguiu. César! Agora vai sofrer. As badaladas do Paredão Super Rottweiler. Equipe Os Cobras de Laboratório e as cobretes do cachorro doido. Super 12 também, Fabinho, tá juntinho. Um abraço do César Pressão, caralho. Já não dava pra esconder que não me amava. Mas tudo que eu fazia era. A moda mais top de Ananindeua é com a Mila Modas. Tá aqui com a gente também na Hot. Hot, vai! Um abraço! Você virava o rosto que aflição. Fábio de Aturiaçu, Maranhão, com a gente. Hot, vai! E vai dançando, vai dançando. Bora, Vanessinha, bora, bora, Vanessinha. Vai, vai, quando vai. DJ tocar esse som, eu desafio, ele começa a rebolar. E o Serginho rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, vai. E o Serginho rebolando, rebolando. Tá rebolando, tá rebolando. Agora! Quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Tá baquinho, tá dancinha, tá dancinha. Vem na dancinha. Bora rebolando, rebolando, desse jeito, desse jeito. Vem, Michelzinho. Como é que tá, meu parceiro? Obrigado. Ele tá no som que ele gosta. No paredão, Hot Vai. Hot Vai. Aí. Meu parceiro Johnny Bala, ele é bem a Sandrinha 3D. Alô, Johnny Bala, você e a Sandrinha 3D já aqui no nosso carinho. Obrigado, Boninho. E o Marquinho 5G por ali também. Bora, Tabaquinho da Nike, um abraço pra você. Tá aqui, galera. É, vai treinando. Hot Vile! Hot Vile! Hot Vile! Você pediu pra me parar, não vou parar. Porque você que resolveu vir pra base transar. Então vem cá, se você quer, você vai aguentar. Porque o lendão tá lá. O louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bora, tchê! Assim! Se tu é bandida, sou cachorro doido, sou cachorro doido, sou cachorro doido. Se tu é bandida, sou cachorro doido, sou cachorro doido, sou cachorro Santorini. Não bate de frente que ninguém pode com Hot Valley. Não bate de frente que ninguém pode com Hot Valley. Não bate de frente que ninguém pode com Hot Valley. Não bate de frente que ninguém pode com Hot Valley. Bora, Fabinho! Hey, vai, vai! Oh, hey, oh. Libera o extintor, tchê! Oh, libera o extintor! Hey. Agora! São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dão. Nosso amigo Rafael Leandro Prime, o fone e os nossos camaradas do áudio som! Tá todo mundo aqui no canil! O quê? Bora, sushi! E o que tá faltando, César? O que tá faltando, assim, ó, vai! Vai Serginho, vai Serginho, vai Serginho, vai Serginho, vai Serginho, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Galera da segunda pé, galera da segunda pé, galera da segunda pé, galera da segunda pé. Vai, vem curtir com essa galera que é sucesso em Santista. Vem, vem, vem. Baixa ali, que veio hoje, veio curtir a festa, galera do Bacatal, lá subindo ali vocês, estão em peso aí, claro, dia 9, em setembro agora, é nós, dia 9, o pessoal aí do Ligão, e o bagulho vai ser doido por lá, né, César? É o Furioso Carretão Super Hot Wire. Ladies and gentlemen! Vanessinha no máximo, Fabinho. Vai! Bate, bate, bate, bate, bate, bate, porra! Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. Eu tive que chamar, eu tive que chamar. Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. Galera do Charrão também tá aqui, ó. Forte, baile. Um abraço. César Pressão. E quebrando desse jeito, novinha, você achou. Desse jeito, novinha, você dá show. Desse jeito, dá show, desse jeito, dá show. Desse jeito, dá show, desse jeito, dá show. Vai, não para, continua que eu te... E vai, e vai. Gostou, desse jeito, dá show, desse jeito, dá show. Vida bem, César. Desse jeito, dá show. Abraço do carinho, parceiro, amigo, nem dos fogos. Também o Folho, o Paulinho. Diz aí, Marquinho. Diz aí, Luciano Mix, também. Lobado na baixinha atrevida. Gostou, eu sei. Já que tu gostou, então toma mais uma vez. Quer quebrado, então toma. Toma, toma. Quer rebolado, então toma. Calma, Gerrinho, só não se apaixona. Calma, calma, novinho, só não se apaixona. Quer quebrado, então toma. Toma, toma, quer rebolado, então toma. Toma, toma, quer quebrado, então toma. Toma, toma, quer rebolado, então toma. Toma, toma, menina danada, vem, vem, menina tarada, faz um... Meu parceiro Bruno, Paulinho, Ramon, quebrada, família Maguari, né, Serginho? Dia 16, a Hot volta no Israel Vasconcelos. É. Aniversário do Júlio Santorini. Palma, vai jogando, vai sentando, vai jogando. Bora, filho. Vai jogando, vai sentando, vai jogando, vai sentando. Só pra elas mexer, vamos lá. Parceiro David Covarde vai levar Hot Valley na piscina do Pascoal. Vai estourar aquele telhado todinho. E já já mais um prêmio do Bingo pra galera. Prepara, família. Prepara que já já você assume, vai. A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, vem, encostando, vem, encostando, vem, jogando a bunda pro ar. Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei. Tá certo? Quando eu vi essa loirinha, confesso. Parceiro Bob Mortos e a sua gatinha também está chegando juntinho. Para Marcos Valério, para Mimi Impressão. Já já a sensualidade fica por sua conta. Já já! Tentando, quicando, tentando, jogando. Vem! Tentando, quicando, tentando. É o Pique! Vem, Fabinho, vem, Fabinho. Meu amigo Cleitinho, ele já mora ali. Fala, Cleitinho, abraço do carinho do Fabinho pra você. E já já tem o bingo aí, meu irmão. Olha quem vai chamar o bingo aí. O Fumaça, esse Fumaça, vou te contar. Bora, Fumaça! Vem, Lourinha. Morena. Morena. Lourinha. Morena. Parabéns, novinha, tu ganhou troféu. Morena. Morena, jogando. Lourinha, jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou troféu do ano. Morena, jogando. Lourinha, jogando. Liga o botão aí, Fumaça, bora ver. Tu ganhou troféu. Anda pra cima aí, botão. Mano, vai freando, César.